Tum lererê, larararê, lirê. Tum lererê, Maria com toda sua pompa abalou o coração de um índio. 9 anos, 9 filhos, aquele homem. O primeiro que nasceu tomou banho de bacia e com meu pico mando lampião. E morou com a tia, ei, e morou com a tia. E os outros traçaram seus destinos através dos diversos caminhos. E os outros traçaram seus destinos através dos diversos caminhos. O bugre partiu, cumpriu sua sina, deixou nada mais que meninos e meninas e grandes amores. Maria de pulhas, pétalas das flores, com toda a sua graça e harmonia, assim vai Maria, assim vai Maria, ei. Assim vai Maria, ei Maria, vem cá, venha ver a roupa que comprei pra sinhá. Ei Maria, vem cá, venha ver a roupa que comprei pra sinhá. Outros traçaram seus destinos através dos diversos caminhos. Os outros traçaram seus destinos através dos diversos caminhos. O bugre partiu, cumpriu sua sina, deixou nada mais que meninos e meninas e grandes amores. Maria de pulhas, pétalas das flores, com toda a sua graça e harmonia, lá se vai Maria, lá se vai Maria, oi, lá se vai Maria. Ei Maria, vem cá, venha ver a roupa que comprei pra sinhá. Ei Maria, vem cá, venha ver a roupa que comprei pra sinhá. Sinhá, sinhá.